Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Nós somos os Críticos de Coisa Nenhuma. Aqui quem fala é Matheus Des. Aqui é o Thiago Sepúlveda. Aqui é a Carol. Aqui é o Thiago Viana. E esse é o nosso CCN Indica de número 12. E aí, a gente pode dizer que é a segunda temporada ou não? Virou o ano, virou a temporada. É, né? A gente fez 11 episódios aí no ano passado e agora a gente tá voltando. Será que a gente consegue fazer mais 11? É, vamos tentar aí, né? Fazer o máximo. Fez a questão. A gente vai prometer que a gente vai fazer esse. O resto... É, a temporada que pode ser de 1 a 11 podcasts, então é só conseguir isso. Exatamente. Então vamos começar as dicas dessa semana, desse ano? É isso aí, galera. E no ano passado, nesse último CCN Indica que a gente gravou, eu deixei pra vocês o Projeto Humanos, né? Que é um projeto lá do Anticast, que é muito massa. E agora eles lançaram a segunda temporada, que também tá muito boa, que se chama Coração do Mundo. Nessa segunda temporada, eu queria indicar 3 episódios especificamente, que eu achei muito foda e muito pesado, que é o número 14... que chama Melhor Ordem, o número 15, que chama O Interrogador, e o número 16, que chama Caça ao Terrorista. Esses episódios, eles contam a história de um brasileiro chamado Francesco, que saiu daqui pra ir pros Estados Unidos servir o exército lá. Então, assim, o cara, ele nasceu pra isso, sabe? Ele nasceu pra ser militar, você vê pela entrevista dele, que era tudo que ele sempre quis fazer na vida. Então, ele saiu pra servir. Era o sonho dele, né? Era o sonho dele. Então, ele quis servir o exército lá, porque ele achava que lá era muito mais... tudo muito funcionava melhor, muito mais organizado que aqui. Ele até chegou a trabalhar no exército daqui, e tal, mas não curtiu muito. Como ele até disse que ele queria ir pra lá porque ele sentia que lá ele iria servir o exército de fato, porque nos Estados Unidos eles vão pra guerra, né? Eles lutam. Aqui no Brasil isso não acontece. Sim, e aí com a determinação do cara ele conseguiu virar um cargo de alto patente no Marines, né? Que geralmente é dado só pra galera que nasce lá mesmo. Então assim, ele batalhou pra caceta pra conseguir um cargo alto no exército americano, que é o máximo do nacionalismo, né? Eles priorizam gente que nasce lá. Então o cara saiu do Brasil pra ir pra lá e conseguir um cargo alto. E, cara, o que me deixou chocado nesses podcasts é que, assim, é assustador a maneira que ele conta como as coisas acontecem, sabe? Não é nem pela guerra em si. A guerra em si é muito ruim. Mas é pelas atitudes dele. Ele é muito frio, sabe? No que ele fala, assim, em todas as atitudes dele. Você consegue sentir que o cara realmente... tem uma vocação pra ser um militar e pra ir pra guerra. E chega a ser meio assustador, assim, quando você ouve. Vou só dar uma resumida aqui pra vocês entenderem, mas tem uma passagem dele que ele conta que ele tá perigando morrer, né? Porque ele tá num caminhão que tá pegando fogo. Diz que a coisa mais comum é eles chegarem com aquela bazuca RPG e destruírem, explodirem os caminhões. Então ele tava num caminhão pegando fogo, que não conseguia sair. Ele tinha que esperar a galera limpar a área pra ele conseguir sair. Ele disse que tava esperando a qualquer momento chegar o RPG e explodir tudo e morrer. Então, assim, ele tinha acabado de chegar. Eu não lembro o lugar que era direito, mas ele tinha acabado de chegar, era a primeira batalha dele. A única coisa que passava na cabeça dele, é isso ele contando, né? Era não conseguir fazer a diferença nessa guerra, sabe? O Ivan Mizanzuka até pergunta, não, mas e a sua família, sua mãe, sua filha, não passou pela sua cabeça? Ele fala, não, a única coisa que passou foi o fato de eu morrer agora e não ter conseguido fazer a diferença na guerra. Dele morrer assim, morrer na praia, praticamente. Exatamente, dele ter lutado tanto pra conseguir chegar ali, que era o que ele queria, e aí morrer numa primeira missão. Então, cara, é perturbador, sério. Morrer sem matar ninguém, né? Acho que é isso que ele fala, alguma coisa assim. Eu tenho até medo de dizer isso e não sei o que ele falou e... Ele fala, assim, ele é bem frio. Ele diz que não se arrepende de nada e tal. Mas é uma vocação, sabe? O cara tem vocação. Então, é muito louco você ouvir a história de uma pessoa que tem vocação pra guerra. É um pouco assustador, mas é legal porque eles não focam tanto na guerra, mas focam no cara. Então, assim, tem muita curiosidade de onde ele veio, como ele conseguiu subir, como ele conseguiu chegar onde ele tá, como funciona o exército dos Estados Unidos. É muito louco você ver como ele defende aquilo, sabe? Como ele defende as atitudes dos Estados Unidos. Ele realmente virou um norte-americano nacionalista. Exato, né? É, exatamente. Eu não sei você, Thiago, mas quando eu escutei esses episódios, né, escutei ele falando também, deu a impressão de que, assim, é engraçado, porque antes eu só imaginava que só existiam pessoas assim, na TV, em filmes e tal, não imaginei que teriam pessoas que, sei lá, tivessem esse tipo de pensamento, que a guerra, ela faz diferença, que, assim, tudo que ele fala, né, a forma como, inclusive o que ele conta também, que acontece depois que a pessoa volta pra guerra. Ele volta da guerra, né? Que é aquele o trauma isso, lá. Que tem. A pessoa sofre um trauma e tal. São coisas que eu não pensei que seriam tão evidentes em uma pessoa. Eu achei que eram coisas que eram muito romantizadas e tal. Que não aconteciam na vida real. Exatamente. É por isso que eu fiquei de cara também. Porque é uma coisa que acontece, sabe? Tipo, todo mundo tem vocação pra alguma coisa. O cara tem vocação pra guerra. Então, assim, é muito louco. Parece coisa de filme que ele conta, mas ele viveu tudo aquilo. Então, é muito louco. Ouçam que vale a pena. Eu tenho a impressão que o Projeto Humanos é meio que um podcast da bad, assim, né? Você tem que estar meio preparado, né? Então não pode ir. Ouvido nada. Eu acho que é um podcast da realidade, assim, sabe? Ele te joga muita realidade na cara. Eu não acho que seja um podcast da Beth. Tem alguns episódios que realmente são assim, se você não estiver muito bem, você vai terminar de escutar bem pra baixo, né? Vai terminar de escutar se sentindo mal. Esses três, em especial, eu achei que foi mais por curiosidade, interesse mesmo, interessante e tal. É, exatamente. É, interesse. Eu acho que interesse define. O Francisco conta um monte de coisa que, sei lá, eu sempre tive curiosidade de saber. E que mesmo que você não tenha curiosidade de saber, é interessante saber como funciona um campo de guerra, sabe, na prática. Isso, inclusive, o que ele conta também, né? Os métodos de... Eu ia falar tortura, mas não é isso que ele... que inclusive, ele menciona que não existe mais, né? Mas que ele falou que métodos de machucar as pessoas não existem mais e que antigamente não de era interrogação, chamado... interrogação, interrogatório. É, de interrogação. De... Eles não chamavam isso. De tortura, eles chamavam de método e que agora é tudo muito mais psicológico. É louco, sério. Vale muito a pena. Ele conta tudo. Ele conta no campo de batalha. Ele conta o pós-traumático de voltar do campo de batalha. Ele conta dessa parte de interrogação, que ele era interrogador. Vale muito a pena ouvir, por curiosidade. Assim. Muito bom. Com certeza. Oi, gente! A minha dica de hoje é um filme que eu não sei se ele vai estar em cartaz quando vocês ouvirem esse indico, mas até o dia que a gente tá gravando ele tá em cartaz. Ele é um filme nacional, chama De Onde Eu Te Vejo. Ele tá sendo comercializado sob o título de comédia romântica, mas não tem muita comédia. Tem, na verdade, né, Matheus? Tem, é verdade, tem comédia, mas... Não é necessariamente uma comédia romântica, é esse o ponto. Ele conta a história de um casal, a história de amor deles, mas pelo ponto de vista da separação. Eles estão se divorciando e eles têm que aprender a lidar com isso. E o rapaz, o Fábio, o homem, ele se muda pro apartamento da frente da janela do apartamento da Ana Lúcia. Eles ficam se vendo o tempo todo, é daí que vem o nome. Os protagonistas são a Denise Fraga, que é maravilhosa, e o Domingos Montagnier, que é incrível. Ele é um ator... A gente pode dizer que ele é ator revelação. Ele tem uns 5 anos que ele tá na Globo. Ele já é um adulto, tem uns 50 anos já. Mas ele é uma revelação e ele é incrível. Ele é completamente incrível. As atuações são muito boas, a história é muito boa, tem umas surpresas. É um filme muito interessante. Ele é bem diferente do que a gente tá acostumado a ver de filme nacional. Ele não é nem um drama muito pesado, que deixa a gente com vontade de chorar por uma semana, nem uma comédia idiota que... Desculpa, gente, eu não sei quem gosta, mas ele não é idiota. Ele é um filme inteligente, ele é um filme muito, muito gostoso de assistir. E é legal porque ele é exatamente... Ele chega a ser melhor até do que as comédias românticas que a gente tem de referência até lá dos Estados Unidos, né? Que faz uma comédia romântica todo dia. Ele é muito gostoso, né? Ele é meio triste, mas ao mesmo tempo ele é muito gostoso de assistir. Eu só acho que ele se estende muito. Se ele tivesse uns 20 minutos, meia hora a menos, ele seria bem melhor. Não, bem melhor é muito pesado, mas eu acho que ele seria melhor. Você acha isso também? Eu achei não. Isso, saí do cinema sentindo isso, mas o final é tão gostoso quando a gente vê, ele fecha o filme tão bem que a gente sai satisfeito, sabe? Não é o tipo de filme que se perde no chegando no fim e não consegue recuperar o espectador. Então, apesar desse problema, ele é um filme muito bom. Ele é um filme muito bom de assistir. As pessoas saem muito felizes depois. Ou tristes. Engraçado. Engraçado isso que você falou do final, porque ele é um final, eu acho meio até safado dizer isso, eu acho que é um adjetivo muito esquisito de se usar. É um final muito honesto, né? É com a proposta do filme, assim, né? Que, sim. Porque eu fui assistir, inclusive, com a Carolina, e aí ela ficava me cutucando. Ah, eu acho que vai ser isso, sim. Ah, não, mas se for sim, talvez não seja tão legal quanto se for sim, e não sei o quê. E o tempo todo você sabe que o final tá ali na sua frente, mas ele vai te mostrando outras coisas que podem gerar um final diferente, mas não é nada mirabolante, assim, mas é meio surpreendente, né? Ele é um final sincero, assim. Eu achei, de verdade, parece a vida, sabe? Você vai, sabe o que vai ser, mas pode não ser aquilo. Tem vários elementos que podem fazer você mudar de ideia, mas é o que você torce pra acontecer, ou não, depende. Mas no final das contas, pelo que vocês estão falando, vocês acham que o final foi bom mesmo? É, tipo, vocês mudariam alguma coisa? Porque pelo que vocês estão falando, parece que estão querendo se esquivar, não sei. Teve não, então, coisa é o que eu... Não, é o que eu falei. Eu gosto muito do final desse filme, mas não é que eu cortaria o final, entendeu? Mas tem umas coisas no meio do filme que dá a impressão de que eles precisavam alongar o filme aí, tem uma barriga ou outra, assim, sabe? Isso acaba me desagradando. Eu acho que ele teria fácil 20 minutos a menos, sabe? Ele funcionaria melhor assim. Mas não é um filme que chega a ser chato de assistir, muito pelo contrário. É, mesmo essas barrigas ainda são legais de acompanhar, sabe? Porque as personagens, a Ana Lúcia e o Fábio, é? Fábio é o nome dele? Fábio, eles são muito carismáticos. Eu acho que o Fábio, ele ainda é mais carismático que ela, porque ela tem um negócio de ser a louca dos signos, eu acho isso meio chato. Eu amei a Ana Lúcia, ela é toda mística, ela é muito doida, gente, e ela parece uma amiga minha, sabe? Eu sentia que ela era alguém que conhecia. Eu gostei muito dos dois, formam um casal muito legal, um casal se separando, mas não deixa de ser um casal. A química entre eles funciona muito bem, e eles são personagens incríveis, eu acho assim. Tanto a Ana Lúcia quanto o Fábio são pessoas que a gente queria ter na vida, sabe? E sozinho eles funcionam muito bem também, né? Não só como um casal. Eu acho que isso é o que é mais legal nos dois. O ponto da história é essa, né? É um filme sobre o fim de um casamento, mas que não é o fim de uma vida. É quase isso, sabe? E que não precisa ser trágico, né? Isso, é uma história muito leve. Tem muitas coisas profundas, mas não deixa de ser um filme leve. Que tipo de filme que a gente podia dizer assim? Que essa pessoa gostou de tal filme, então ela deve gostar desse aí. Eu acho que entraria naquele mesmo equipe assim do Brilha Eterno da Mente Sem Lembranças, do... Eu não gosto muito de falar desse filme porque ele virou uma modinha tão esquisita, que é inexplicável. 500 dias com ela, exatamente. Foi só nele que eu consegui pensar quando vocês estavam escrevendo. Mas eu fiquei com vontade. Mas é, ele é bem nesse estilo, assim, sabe? Não, mas a pegada é diferente, porque a história do 500 dias com ela tem a Summer como o inatingível e a história dele superando a Summer. Eu acho que esse é diferente. São duas pessoas muito reais, muito verdadeiras, que estão aprendendo a conviver tendo um relacionamento diferente do que elas tinham. Então, as duas pessoas são muito reais pra gente. É não. Aí que o filme desvia. Assim, se você gostou de 500 dias com ela, você deve gostar desse filme. Isso é real. Eu falo assim, mas no sentido de ser uma comédia romântica que foge um pouco desses moldes da comédia romântica, que não tem essa obrigação, sabe? De o garoto encontra a garota, o garoto se apaixona pela garota, o garoto faz uma merda, perde a garota, o garoto vai lá e reconquista a garota, sabe? Eu falo mais de fugir dessa fórmula e, sei lá, até de ousar a ser uma coisa a mais, assim, né? Sim, ele é um filme muito... Ele é diferente. Ele é uma comédia romântica muito diferente. Gente, é um filme maravilhoso. Eu falei, quando saí da sessão, que ele era o meu filme nacional preferido. Eu mudei de ideia. É um dos meus filmes preferidos, ponto. Ele é um filme maravilhoso de verdade. Ele é muito bom. Ele não chega a ser o meu preferido, mas eu acho que ele é um dos meus preferidos também, viu? Nacionais ou na vida? Nacionais. Assim. Ah, um filme que eu comparei. Não tem muita ligação. Mas se você gostou de Lisbela e o Prisioneiro. Sim. Ele tem uma pegada parecida também. Ele é uma comédia, mas ele é uma comédia séria. Ele tem pontos muito sérios. Ele lembra um pouco. Eu acho que isso dá pra resumir numa frase que a própria Ana Lúcia fala, né? Que ela fala alguma coisa sobre as melhores comédias serem tristes, né? Uma coisa assim que ela fala. É uma boa frase. O filme é cheio dessas boas frases. Que dá vontade da gente anotar e, sei lá, colocar no Tumblr. É que tem Tumblr. Exatamente, é uma frase de Tumblr. Mas ele é um filme sério, gente. Ele é um filme bom mesmo, sabe? Ele não é filme só de Tumblr. Ele é um filme muito bom. Ah, mas isso não é tão ruim assim, não. Acho que faz jus à comparação do Matheus do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Sim, eu inclusive prefiro comparar com o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças do que com 500 dias com ela. Faz mais sentido, né? Sim. Mas é isso. Quando vocês ouvirem esse podcast, provavelmente o filme não vai estar mais em cartaz, infelizmente, porque não tem nenhum gordo gritando, então não vai ficar semanas em cartaz, em várias salas. Mas procurem aí. Talvez seja meio difícil de achar nos torrents da vida. Não vou nem recomendar que vocês façam isso, porque eu sou da lei. Mas sempre tem um Blu-ray na Fnac, né? Esse negócio do Blu-ray da Fnac vai ficar, hein? É isso aí, Blu-ray. E é isso. Eu fiquei com muita vontade de assistir. Ele é um filme bom de verdade. E agora, então, a gente pode fechar aí com a dica do Thiago Sepúlveda, que também vai falar de um filme que você pode encontrar... Oi, Thiago. Falar de um filme? Eu não vou falar de filme, não. Eu vou dar dicas sobre como evitar o envelhecimento precoce da pele, investindo em alguns antioxidantes. Mas é isso aí, eu vou falar da Bruxa mesmo. O filme A Bruxa, eu acho que esse também agora só encontra em Blu-ray na FNAC. Eu acho que ele também já saiu de cartaz. Mas vocês estavam falando agora um pouco sobre o outro filme, questão de repetição de fórmulas, né, em roteiros e tal. E eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso também, sobre esse filme da Bruxa. Porque ele é um filme de terror, né, entre aspas. É considerado como terror, eu acredito. Só que ele vai um pouco além disso. Eu acho que ele não se prende, né, a muita coisa que os filmes de terror têm tido ultimamente. Principalmente porque ele fala sobre o assunto, né? Ele aborda sobre um assunto místico, eu não sei como é que... religioso, como que eu poderia dizer isso. Mas, geralmente, quando filmes de terror, eles vão falar sobre algum assunto que envolva nessa questão, né, como o título diz, bruxas, é muito apelativo pro lado satânico e aquela coisa toda. Por exemplo, né, a gente pode até citar alguns filmes recentes, Invocação do Mal, também acho que aquele Annabelle. Annabelle. São filmes que também tratam, né, sobre esse assunto, sobre sobrenatural, que o Matheus falou muito bem, mas que você sente que, assim, o foco deles é tratar o terror naquele sentido de que... filme de sustinho, que aparece a música vomitando, aparece um pã e você... Isso, tem um jump scare, né? Que é aquele susto que você leva mais por conta do ambiente, né, que o filme produz, do que pelo próprio medo, né? Tipo assim, não é um medo que o filme te dá, é um susto do nada. E aí que esse filme, A Bruxa, isso não acontece, não tem esse tipo de apelação pra misticismo. O tema do filme é esse, a história do filme é sobre isso, só que ele trata de uma forma diferente, né? Ele, não sei vocês. Vocês também assistiram, né, A Bruxa? Eu acho que o Matheus assistiu, o Thiago assistiu, na verdade. Até hoje eu não texto, né? Não assisti. Pois é, eu não sei vocês, mas primeiro, eu não fiquei com medo, né? Eu geralmente sou meio cagão pro filme de terror. Esse filme não me assustou. Eu fiquei. Tava lá, sério? Caraca, velho. Eu sou muito cagão, cara. Caramba. Tá, e segundo, né? Eu não acreditei que tudo que aconteceu no filme foi, por assim dizer, real, né? Eu acho que parte foi, sei lá, alucinação dos personagens, porque o filme, ele não entrega, assim, as coisas muito... Ele não se propõe a ser didático, né? Ele é bem... Isso, exato. Não é igual os demais, os outros filmes que a gente acabou de mencionar de terror, né? Eu vou tentar falar, mas sem dar muitos spoilers. Um casal, eles vivem em uma floresta, são expulsos da religião que eles seguem, que aquelas... É meio que os mormons, né, americanos. É um filme de época, e essa família, eles passam a viver isolados em... próximo de uma floresta. Por eles serem muito religiosos, eles acreditam que, não sei, qualquer coisa ruim que aconteça com a família é algum tipo de castigo divino. E acaba que um bebê some de repente e a família passa, as crianças passam a dizer que foi uma bruxa, a bruxa da floresta que levou o bebê. Com isso, né, progredindo o filme, que aí vai entrar o que eu queria dizer, em um momento um dos filhos deles sofre de algum tipo de não sei, alucinação, não sei o que aconteceu com ele, mas ele morre. A forma como ele morre, não dá pra dizer que foi, sei lá, ele foi enfeitiçado pela bruxa, e aí ele morreu com esse feitiço. Ou então, por exemplo, que é o que eu acho que aconteceu com ele, ele simplesmente estava morrendo de febre, delirou e morreu, saca? É um filme que não entrega as coisas, assim, como um filme de terror comum. Isso que eu gostei bastante nele. Eu acho que o roteiro dele é muito bom, muito bem trabalhado. Não é filme de sustinho, como eu falei, assim, não é filme de terror blockbuster, tem um roteiro um pouco mais elaborado. E o que eu achei bem, bem destacável no filme, assim, bem legal, é que eles não tratam a bruxa como... Eu até brinquei disso lá no texto. Eles não tratam a bruxa como uma personagem com nariz grande, uma verruga, que vai ficar te dando susto no meio do filme. A bruxa, pra aquela família, é a personificação de todo o mal, sabe? É a antítese de toda a religião que aquela família tem, toda a força religiosa que ela tem. Então, assim, a bruxa é o mal pra eles, entendeu? É o mal real e palpável. E isso no filme vai te deixando tenso, assim, apesar de não ser um filme de medo, que você sai de lá com medo, quer dizer, eu e você não saímos, mas o Matheus saiu. Se não for o Matheus. É um filme que vai te deixando tenso, sabe, que vai te deixando aquela coisa na garganta e aquela fissura de, meu Deus, como assim? Eu achei ele muito bom. E no material promocional, ele tem uma frase que pra mim, matar a pau, assim. Que vai mostrando, né, tipo, as frases dos críticos, assim, das pessoas que lê, que assistiram e tal. E aí tem uma que diz, assim, que dá a impressão de que a gente tá vendo uma coisa que a gente não deveria tá vendo, sabe? E pra mim, eu acho que é basicamente isso, esse filme. Porque ele é muito profano, cara. Eu acho que o que mais define ele é de ser profano, assim. Porque ele todo gira em torno... Eu acho que ele gira em torno, basicamente, de duas coisas, né? Que é a questão da religião, que fica muito mais marcada, né, no filme. Tanto que tem uma parada de, tipo, nossa... Mas o bebezinho que morreu, ele morreu antes de ser batizado. Então ele vai pro inferno. Isso, é verdade. Cara, isso é muito sinistro, assim, né? De como a religião pode ser o nosso próprio terror, né, cara? É muito estranho isso. E outra coisa que eu acho que pega muito, mas eu acho que é muito mais sutil, é a questão do espaço da mulher, né? Dentro da sociedade, dentro da própria família, assim. Porque as coisas vão rolando, assim, e você tem a menina que ela já tá virando uma moça. E daí tem esse negócio de, meio histórico, assim, de as bruxas terem sido mulheres que fugiam do padrão da sociedade. Né, assim, que eu falo das bruxas que a gente teve historicamente, né, e aí de, no caso dessa menina, ela ser uma menina que tá virando moça, então a mãe dela já tá querendo mandar ela pra uma outra família, aí o irmão dela já começa a ver ela com outros olhos, e aí tem um negócio de tudo ser culpa dela, porque ela que é não sei o que, ela que tá fazendo não sei o que, mas ninguém sabe de nada, sabe, as coisas, ela convenientemente estava perto de onde as coisas aconteciam e logo ela é a grande culpada de tudo, sabe? Não sei, me bate muito esse negócio de, ah, não, essa mina aí, ela... Da mulher como... Porra, não sei explicar como, isso, cara. Como se fosse um tipo de perigo, né? Exatamente, assim, por exemplo, a mulher como um perigo, sabe? Rola até uma cena que ela tá sendo acusada de já ser a bruxa, né? Pela própria família. Isso por conta de alguns acontecimentos no filme que o pai dela, né? Chega a duvidar dela, chama ela pra conversar e tal. E com isso, assim, no desenrolar da cena, tem um momento que ela simplesmente fala, né, pro pai dela, olha, você não é um bom fazendeiro, você não é um bom marido, isso e tal. Assim, simplesmente fala pra ele a verdade, né, coisa que ele não aceita e com isso passa, né, também, assim, o que antes ele tava tratando ela bem, tava tentando acalmar ela, quando ela fala essas verdades pra ele, ele passa a tratar ela também como se fosse a grande culpada, né? Como se ela realmente fosse a bruxa. Que é esse lance de a mulher sair do padrão e ser considerada a bruxa, né? Que a gente tava conversando. Sim. E outra coisa que eu acho muito doida é que, assim, igual o Thiago falou, assim, esse lance da bruxa, ele é um medo folclórico, assim, né? Ele me lembrou até muito o tal do anticristo, do Lars von Trier, por não ser um medo de alguma coisa, assim, tipo, não ser um medo de um vilão, sabe? Uma criatura que tá espreito e tal. Não, é exatamente o que o Thiago falou, assim, é uma concentração de todo mal, né, é um medo até folclórico, assim, da floresta, uma ideia, da, tal, né? Da é cultura isso? Celta. Oi? É o medo de uma ideia. É o medo de uma ideia que vai contra a sua ideia, sabe? É o medo de uma ideologia totalmente diferente da sua, porque eles são muito religiosos, né? Tô confusa. O medo que eles sentem é o medo de uma coisa que eles acham que existe, que é contra o que eles acreditam, é isso? A bruxa não existe, é uma ideia. É mais ou menos a ideia que a gente tem do... É porque, assim, o que eles têm como a bruxa é mais ou menos... Ela seria mais ou menos o Messias do Mal, assim, que é uma mulher que foi lá e assinou o livro do diabo e agora trabalha pra ele, assim, sabe? Não é bem o Messias, né? É tipo um avatar. É, exatamente. Pra mim, pelo que eu entendi do filme, assim, a questão da bruxa seria basicamente o anticristo, assim, sabe? Se Jesus foi lá o cara que assinou o livro de Deus e é o cara que é o avatar dele na Terra, a bruxa é isso pro diabo, sabe? Não deixa de ser uma coisa na qual eles acreditam, mas é uma coisa que vai contra toda a concentração do que não é bom, sabe? Isso, exatamente. Mas essa questão de concentrar o que não é bom no inimigo e tal, é uma coisa que as pessoas sempre fizeram pra dar medo, sabe? Tipo, sim, justamente. É um padrão do ser humano. A gente tem, quando existe alguma coisa que a gente imagina que é ruim, a gente coloca todo o mal, todo o oposto nessa coisa. E aí é um medo que funciona muito mais. Eu sou cagadíssima pra ver filme, não tenho coragem por isso. Eu tenho que ficar com essa bruxa, que eu sei que não tá ali. Pois é, não, mas é isso daí, é o filme A Bruxa. Eu fiquei muito chocado agora de descobrir que teve pessoa que ficou com medo desse filme, porque na boa, velho, o filme é muito leve, assim, comparado com outros filmes de terror. Ele não apela muito pra dar susto, né, igual o Thiago Viana falou. Mas filme de susto. Só dá medo na hora. Esse filme parece filme de medo, ele não é filme de susto. Mas eu acho que como ele acontece no passado e como é com uma família muito religiosa, fanática, eu acho que se afasta um pouco da nossa realidade, assim. A gente vê com um passo medo mais atrás. É um pouco diferente de você ver uma atividade paranormal que acontece na casa de uma pessoa e tem um espírito lá, entendeu? Na casa de um carinha que tem um Xbox. Então, assim, você consegue ter um medinho como ali. Eu tô gravando sozinho essa porra desse. Mas essa família da bruxa, ela é muito afastada de você, então é muito difícil sair de lá com esse mesmo medo deles, mas eu interpretei que basicamente todos naquela família eram malucos, né, eram doidos, principalmente a mãe na família, e que a menina, assim, por ela conviver tanto assim com eles, acabou que ficou doida também no final, saca? Gente, vocês não acham essa ideia doente? A família é tão louca que colocou na cabeça da menina um monte de treco e ela enlouqueceu. Olha só que loucura. Oh, mas eu não tive essa visão. Eu não tive essa visão do Thiago, não. Pra mim as coisas aconteceram, mas eu gosto dessa. Porque justamente, justamente até os filhos mais novos, você vê toda aquela coisa assim, deles conversando com o Boyd e tal. É coisa que assim, primeiro eu vi. Black Philip. Cara, meu próximo cachorro vai chamar Black Philip. Vou deixar gravado isso aí. Sim. E aí, quando falam, né, que eles conversam com o Black Philip, eu imaginei que fosse tipo um amigo imaginário, aquela coisa bem normal de crianças comuns, né? Mas, assim, mais pra frente, quando falam que o Black Philip era o Boyd e tal, e que vem tudo aquilo que assim, o pai deles, né? Enfia na cabeça deles aquela coisa de religião, e que eles nasceram no pecado, e que eles são impuros, e, assim, a religião que meio que enlouqueceu todas aquelas pessoas. Esse foi até um dos motivos deles terem sido expulsos da comunidade deles, né? E acho que já tinha algum problema ali naquela família, saca? E aí eles indo morar sozinho ali naquela floresta, o que eu interpretei foi isso. Porque é tudo muito maluco, saca? Principalmente o final do filme. É muito. Mais vocês falam, mais medo assim desse filme. Eu mas também. Assistam, sério, é legal. E eu gostei da sua visão, Thiago. Não tinha visto assim, não, mas eu achei legal. Pois é. É isso aí, assistam, tiram suas próprias conclusões e comentem aí, né? Se vocês acham que aconteceu ou se vocês acham que a família é louca. Que isso é legal. Então, a gente acabou de fazer aí mais um round de dicas pra você. Curte aí essa quinzena, né? São três dicas, sendo dois filmes e três episódios de podcast. Então, daqui a 15 dias, você já vai provavelmente tá zerada pra ouvir mais dicas. Se tiverem, não vou prometer nada, gente. Não, obrigado a nada. Mas é a intenção. Tô vendo que o Matheus não é um homem de palavra. Ele não tá querendo prometer nada, justamente pra não ter que cumprir. É, eu sou um cara de palavra, justamente. Que é pra ninguém falar. É verdade, ó. Isso é pra não prometer. Justamente. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui. Curte a gente lá no facebook.com/ccncast. Procura a gente lá no Twitter, no @ccncast. E você pode comentar aí. A gente recebe mais. Agora a gente tem Instagram, @ccncast, segue lá. A gente vai ficar postando besteira e quando a gente for pros eventos, a gente vai postar lá também. E se você receber um convite nosso, você pode tirar foto do convite com o BB-8 e marcar a gente lá agora, já que a gente tava recebendo cobrança aí, né? Então é isso. Um beijo na alma e até a próxima. É isso aí, um beijo na bunda e até quando der. Tiago e Carolina não vão dar tchau de novo. É, eles não gostam de dar tchau. Ué, era pra dar tchau. Eu fico com vergonha. Ficar sem dar tchau. Deixa um mistério aí, se eles estão aqui ou se a bruxa levou eles. Não, a gente pode ficar sem dar tchau, porque as pessoas vão poder pensar que a gente tá do lado delas ainda, esse tempo todo lá, no ouvido delas. Nossa, que bonito isso, Thiago. Né? Nossa, achei muito assustador, na verdade. Profundo. Deve ser muito assustador mesmo, né? Imaginar que a gente tá lá do lado delas, falando no ouvido delas, né? As besteiras. Tô aqui ainda.